路，啊，是这个小白啊，我发的发的， 是三十三九多少？ 九九。 Lima, os 429935, vou. 935 vai chamar. Obrigado, amigo. Tem um bom dia. Controle, bom dia. O Isso, Porto Lima. Decolou, saída da Momo. Não se escuta. Lima, saída Momo, suba o nível 100, vigilância sem restrição. Sem restrição, então, para uma centena, uísque, Porto Leão. Uísque, quilos, um copy. Autorizado então Aracaju, 90, Golf 677, decolagem da 17, esquerda, Conde a saída. 1935, Whisky Kilo Zul vai acionar 0275. Ativo, Lima, sinal, chama táxi. Positivo, 0932, aproveitando o ensejo, amigo, solicita, se possível, da presente mudança de regras para visuais e ascensão para 105, isso para o Lima. Positivo, hora certa 0846, prosseguirá agora no nível de voo 105, voo direto para Lençóis, com pouso previsto 0932. Positivo, direto Lençóis, agora 105, isso que para o Lima. Thank you. 35, ah, 7, condições de acelerar para o departamento de 7, de água. Chama ingresso Zulu, 1003, ajuste, confirme, única a bordo, dois a bordo. Bravo, this is Alonso Flaps, at level 400, go on 71. Fox Lima está no limite da terminal, chame o centro 12685. Positivo, o Fox Lima chamará o centro agora 12085. Obrigado, amigo, tenha um bom dia. Bom dia. Autorizada a linha de acolá, pista no 7, vento calmo.

6517, bom dia, autorizado via chegada Monf, desça para 2000 pés, informe localizador pistão 0. E a Monf descendo para 2000, poderia efetuar o RNAV da 1-0? Ativo, mantenha a chegada a Monf até a posição Pelo, após Pelo vou ir para o Cerrabito 366 para final RNAV, descida para 2500 pés. Descendo para 2500, eu vou a chegada até a posição pela após o Serra Vita 366, Serra 3517. Zulu 1935 na Conde, tem um bom voo, decolou 00. Radar saída Conde, suba para o 90. 7 Conde, Radar 0. Descida critério do comandante, reporte 30 milhas de conquista, Vitor Pio Delta. Frequência 1 no 9, 1-3-5, Sol, mantendo nível 400, nós vamos ver 927 a Pampa. Salvador, bom dia, Ronald Sanchez, 5, passa nível 1, 980, descida ao 110. Sente da informação, Juliette. Glow 1715, controle, via chegada Bonf, desça para 2000 pés, ajuste no 013. Desce via para 2000 pés, 1013, Ronald Sanchez, 5. Vasca Golf Kilo. Terminado, chame Ilhéus, 1201, Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo está passando o coral, batendo 80, vai chamar Ilhéus, 1201, de acima 1, tenha um bom dia, senhor. Bom dia. Salvador, bom dia, o gol 1607, com informação Juliette. 1607, este é o controle Salvador, via chegada Bonf, desça para 2000 pés, ajuste no 013. Via chegada Bonf, 2000 pés, 1013, 1607. Ciente, a princípio, após pelo Serra Vita 366. Pô, senhor, após pelo Serra Vita 366, agora 795. Bom dia, tá 3171, informação Juliette, informa o paciente do horário, coordenal 320, assim que possível. E desça para 2000 pés com 1013, gol 1804. 1804, via Bonf com 1013, todo o RNAV após a final da Bonf. Aqui a princípio, após pelo Serra Vita 366. Após pelo 366. Eu não consegui te entender, poderia repetir o que está aí, zona 7 ou não? Poderia, chame solo Salvador, 121, decimal 9, toca a liberação do seu nível. Hoje, tio, 1219, boa. Solo Salvador, bom dia, está aí, zona 7 ou não? Informação Juliette, coordenal 320. Para São Paulo, informa que está pronto para coeficiente do horário. 3171, informo que já foi solicitada sua autorização para o 34. Copio o 34, o que é que eu reautorizo o 32? Afirmativo, copio o 340. Já o Salvador Guarulhos, nível 340, aeroveio Peruí 50. Decolada 10, curva direita, subida da EL, transição de NER, código 51976. Frequência do controle 1 no 9 decimal 35. Estou operando em 1 no 8 decimal 6. Então 3171. Autorizou Guarulho 3340. Decola 10, curva direita, via por isso 50, da Eldiné 5176, 1935, torre 186, 3171. 171, se me prepara para o pushback acionamento. Comandar. Você tem na escuta? Terceira. Como que a pista não está havendo obras, e a pista está operacional, ok? Chame e pronto para o pushback acionamento. Obrigado, chamará. Está 3071. Ciente, cheque o trem, chame a torre 1186. 1186, bom trabalho.